flores como que são de lado de alvenaria, sangue feio de sapé. São casinhas tão pequenininhas que conforto ali não há. Casinhas de periferia que escondem sofrimento, que abrigam esperanças, que abrigam tanto amor. Casinhas de periferia, não sabe quem jamais foi lá. Abrigam tanta gente boa, só sabe quem passou por lá e escutou. Esta gente de periferia tem histórias pra contar, histórias cheias de alegria ou histórias de chorar. Sobrevive pela teimosia, pois dinheiro ali não há. Casinhas de periferia que escondem sofrimento, que abrigam esperanças, que abrigam tanto amor. Casinhas de periferia, não sabe quem jamais foi lá. Abrigam tanta gente boa, só sabe quem passou por lá e escutou. Apertada na periferia, pendurada em condução, não fosse aquela teimosia, era sangue em borbotões. Mas a gente de periferia tem perdão até demais. Casinhas de periferia que escondem sofrimento, que abrigam esperanças, que abrigam tanto amor. Casinhas de periferia, não sabe quem jamais foi lá. Abrigam tanta gente boa, só sabe quem passou por lá.